Olha o bom vivan, jovem padawan, que almeja ser number one. Não brinca nas batidas, mantendo a consciência sã, entorpecida. Vai sobrevivendo, segue sem alternativa. Cai sempre querendo melhorar a sua vida. Mas de suicida quase todos têm um pouco. Cê vai de anfetamina ou fica no cigarro solto. Sai do esgoto e deixa a lua iluminar. Bota um rap pra tocar, que um dia nós chega lá. Tio, não é caô, é determinação. Na peregrinação pra iluminação, enquanto o corpo mortal amadureço mental. Exercito fundamental pra seleção natural que elevará, nos levará pra algum lugar melhor que aqui. Nos levará pra bom lugar, elevará pra bom lugar, nos levará pra bom lugar, elevará pra bom lugar, nos levará pra bom lugar, elevará pra bom lugar, nos levará pra bom lugar, elevará, nos levará, elevará. Socorre a louco todo dia, um troco se conquista. Foge do sufoco contra um povo individualista. E pra bombar na pista eu trabalhei, me dediquei, identifiquei vários pontos pra melhor, edifiquei e guardei lá no fundo da memória todo aprendizado que passei lá no passado. Não me atraso pro presente, no futuro adiantado. Mas é claro, aguento o fardo e não retardo o processo. Esforço não meço, arrego não peço. Eu passo, eu posso, um passo após eu faço jus a nós. MCs que tão na correria contra a covardia do corrupto sistema, do conluio que te algeme e te amordaça. E não tá massa pra viver. Seus cuzão. Lá no morro, quando eu olho pra baixo, acho a cidade uma beleza, o povo. E quando eu tô na cidade, que eu olho pra cima, meu compadre, fico contemplando a natureza. Castro Alves, meu bem.